Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na vossa Rádio Interweb. Cá estamos para mais uma edição, e vamos trazer então temas diversos, mas sempre ao vivo nesta edição. Vamos desde já ficar com uma música vinda do Brasil e gravada em 1997. Isto ao vivo, como é claro. Estou a falar da música de Gal Costa, chama-se Coração Vagabundo. Ainda para ouvir também de 2003, The Doubter, aliás, de The Blower Doubters, aliás, The Blower's Doubter, a música de Damien Rice, como disse então ao vivo em 2003, e por fim, mais recentemente, a música de Pedro Brunhosa, chama-se Quem Me Leva aos Meus Fantasmas. Três músicas distintas, mas que marcam a diferença neste espetacular de hoje, aqui na vossa Rádio Interweb. Se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Like you said, it will be. Life goes easy on me. So it is the shortest story. No love, no glory here. No hero in the sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Just can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget breeze most of the time. And so it is, yeah, colder water, the blower's door. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Can't take my mind off you. Can't take my mind off you. Can't take my mind off you. I can't take my mind. My mind. Till I find somebody new.

a voz de Lara Fabian e o tema La Différence. São as três músicas que vão fechar a edição de hoje do Espetacular. Espero sinceramente que goste e que então fique connosco na nossa companhia. Um forte abraço. Até de hoje a 15 dias. Às vezes no silêncio da noite,

Leurs yeux ne s'éloigneront jamais par négligence. Ils se reconnaissent, s'apprivoisent comme ces deux femmes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, elles s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, elles se font confiance. Elle préfère l'amour, surtout le vrai, à nos murs obus. Verlaine à Rimbaud, quand on y pense, on te lève l'exceptionnelle différence. Jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ils se retournent, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent nos injures, et ils préfèrent l'amour, surtout le vrai à l'indifférence, quand on y pense.